Em Jaraguá, fone 33710380. Você está ouvindo a Rádio Jaraguá, AM 1010, ZYJ764 e FM 101.3, canal 267, para todo o norte de Santa Catarina. Rádio Jaraguá, a gente faz pra você. A gente faz pra você. Informação, serviço, opinião e muito conteúdo. Ao vivo no seu rádio e nas plataformas digitais. Está no ar. Diário da Jaraguá. Muito bem, bom dia. São 6 horas 32 minutos. Uma ótima manhã, quinta-feira. Está começando o Diário da Jaraguá. De agora até às 7h55, a informação para você é em tempo real. Uma manhã de tempo... Tem oferta na Casa das Tintas Maba. Tinta piso Renner, 18 litros, cores prontas, R$216 à vista. Acrílico fosco econômico Ciacolor branco, 18 litros, R$99 à vista. Tintas Maba, na Walter Marquardt e Cabo Harry Hadlich, em Jaraguá. Fone 33710380. Itapocu Terraplenagem. Comércio de areias, britas, barro, macadame, pedras, transporte de máquinas e serviços de terraplenagem em geral. Precisando de material, serviços de drenagem e nivelamento ou aquele serviço top no seu terreno, entre em contato com a nossa equipe. Garantimos a qualidade dos nossos serviços e a sua satisfação. Não perca tempo e ligue 3375 1555 ou pelo WhatsApp 99103 9021. Itapocu Terraplenagem. Fechamos por aqui o Diário da Jaraguá, agradecendo a sua audiência, tanto no rádio também, quanto nos nossos aplicativos. E é aí, que abraço, Janice. Fico por aqui e convido a acessar o nosso portal, diariodajaraguá.com.br. Até amanhã. Valeu, um abraço a todos. A Rádio Jaraguá apresentou Diário da Jaraguá. Um show de informação e conteúdo na sua manhã. Todas as informações atualizadas em diariodajaraguá.com.br. Você está ouvindo a Rádio Jaraguá, AM 1010, ZYJ764 e FM 101.3, canal 267, para todo o norte de Santa Catarina. Rádio Jaraguá, a gente faz pra você. A gente faz pra você.